João Caseiro, obrigado por me dares estes 5 minutos, que é um privilégio para mim, ter o Presidente da Associação Académica, um olivarense, aqui a falar calmamente e numa conversa aberta. Gostava de perceber um pouco como é que foi esta tua saída de Oliveira do Hospital e entras assim derrompante, enfim, neste meio académico, com tanta força. Como é que foi esta origem, como é que foi este trajeto até ali chegar, João? Obrigado. Claro. Em primeiro lugar, dizer que para mim é que é um privilégio ser entrevistado pela Rádio Boa Nova. E é um gosto falar também para os oliveirenses, neste caso através de um meio de comunicação social. E pronto, eu vou fazer um contexto da minha vida de uma forma muito resumida. Eu pronto, vivi aqui em Oliveira, em Lagares da Beira, até aos meus 17 anos. Pratiquei desporto, nomeadamente futsal no Arcedo, nas escolinhas do Arcedo. Depois futebol, joguei no Futebol Clube do Oliveira do Hospital, joguei no Nogueirense, só uma época, a maior parte do tempo passei no Oliveira do Hospital. E também ainda joguei no Lagares da Beira. E depois, aos 17 anos, ainda não tinha feito os 18, candidatei-me para estudar em Coimbra. A minha primeira opção foi a minha licenciatura, o curso que eu acabei por tirar, Ciências da Educação. E fui para Coimbra, deixei de praticar desporto, comecei a focar os meus tempos livres, digamos assim, porque eu não poderia ter tempos livres, na vertente mais associativa. Na altura, no final do meu primeiro ano de licenciatura, eu entrei em 2017, 2018, portanto, em 2018 entrei no Núcleo de Estudantes, da minha faculdade, que é o Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social. Fiz a licenciatura entre 2017 e 2020, tive esse tempo todo no Núcleo de Estudantes, entrei como suplente, depois fui para coordenador, depois fui vice-presidente do Núcleo e depois fui para o mestrado em Administração Educacional, que também concluí este ano. Ou seja, comecei em 2020, já está feito, exatamente. E quando eu entrei no mestrado, continuei o meu primeiro ano de mestrado, ainda estive no Núcleo. Depois fui para a Associação Académica de Coimbra, o Núcleo pertence à Associação Académica de Coimbra, mas depois é que fui para a Direção-Geral, digamos assim. Fui como vice-presidente. Nisto, eu já tinha uma bagagem, uma experiência de 3 anos de Núcleo. Já tinha também ido a umas eleições do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, na lista do Cesário. Que depois foi o candidato a presidente da Associação Académica de Coimbra, na lista em que eu também fui, enquanto vice-presidente, fomos eleitos, e fui vice-presidente do Cesário até maio, porque o Cesário falece em março de 2022, mas há ali um processo eleitoral em que as eleições só decorrem em abril de 2022, e eu tomo posse em maio de 2022. Portanto, agora fui reeleito já há uns 7, 8 meses, fui reeleito em novembro de 2022 para o meu segundo mandato enquanto presidente. Portanto, tenho um mandato curto, digamos assim, enquanto vice-presidente. Tinha a pasta do desporto, a pasta da política e depois, a partir de maio de 2022, a presidente. Esse meu mandato, primeiro mandato enquanto presidente, um bocadinho diferente, digamos assim, atípico, foi até dezembro de 2022 e em dezembro de 2022 reiniciei ou renovei funções enquanto presidente que vão até então dezembro de 2023. Portanto, ainda estarei à frente da Associação Académica de Coimbra pelo menos até dezembro de 2023, nestas funções também que muito me orgulho de exercer, por representar todos os estudantes da Universidade de Coimbra e aquele que é um dos maiores clubes desportivos do nosso país. Eu ia fazer precisamente essa pergunta, João. Como é ser o porta-voz de 25 mil alunos, 25 mil pessoas, numa das maiores associações? Como é que se consegue gerir, enfim, as obrigatoriedades, se assim se pode dizer, da própria associação? É assim, é uma grande responsabilidade, porque, de facto, quando se fala, quando se intervém politicamente, quando se tem uma posição, enquanto Presidente da Associação Académica de Coimbra, em primeiro lugar tem que se consultar a equipa. A equipa também é responsabilizada por representar todos os estudantes. Eu gosto de falar da minha equipa enquanto Direção-Geral, mas nós temos muitas vezes assembleias com os estudantes, que são as assembleias magnas, onde recorrentemente também definimos as nossas posições em relação a diversas temáticas. E esta dinâmica é fundamental, além da responsabilidade que nós temos, procurar auscultar os estudantes para corresponder às suas expectativas e para ter sempre uma posição pública e frente às instituições com as quais também trabalhamos e negociamos, que representa ao máximo, de uma forma séria, legítima, todos os estudantes que nós representamos. Portanto, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, mas também advém da nossa história. A Associação Académica de Coimbra já fez 135 anos, está a caminho dos 136, já teve, como todos nós sabemos, uma história rica de vários presidentes marcantes e presidentes de direções gerais, assembleias magnas e vários dirigentes que já fizeram muito, não só por Coimbra, não só pelos estudantes de Coimbra, mas até pelo nosso país, como foi o caso da crise académica de 1969, onde se foram semeadas, onde foram implementadas as sementes da Revolução de Abril de 74, mas também em outros momentos, em várias greves, várias crises e vários momentos em que, de facto, os estudantes foram sempre... O movimento estudantil teve sempre um grande poder, não é? É isso mesmo, o movimento estudantil teve sempre muito poder para a geração de mudança, para a Revolução de Abril de 64, por exemplo, e foi sempre um farol também, de certa forma, para o resto da sociedade. E nós temos essa responsabilidade atualmente que advém desta carga histórica e também daquilo que representamos efetivamente na atualidade, que são os 25 mil estudantes da Universidade de Coimbra. Isto aqui é, para mim e para a minha equipa, é uma grande responsabilidade, também é um grande orgulho, mas de facto foi uma mudança de paradigma desde que, pronto, agora focando mais na minha pessoa, eu entrei com 17 anos, estava habituado aqui à minha vida em Oliveira do Hospital, a minha preocupação era muito honestamente o futebol, que eu na altura jogava e era o que me dava muito gosto de fazer, até colocava, e este não é de todo um conselho, mas colocava a escola como algo secundário, era um aluno, tinha boas notas, mas não era um aluno super aplicado, o que mudou na faculdade, e depois acabei por me ficar mais académico, mais interessado também na parte política, não necessariamente política de pura e dura e partidária, mas política de... política estudantil, política académica, ouvir pessoas, falar com pessoas, resolver problemas, procurar soluções, e foi isso que me motivou sempre no meu percurso na Associação Académica de Coimbra, desde 2017 até ao dia de hoje, e é o que me manterá também ativo até ao final das minhas funções, e mesmo quando as findar, certamente que conquistei ou adquiri um estímulo e uma vontade de participação e um conhecimento e uma forma de fazer as coisas através da Associação Académica de Coimbra, o que, portanto, também sou eternamente grato por esta oportunidade que tenho de presidir a Associação Académica, sendo um jovem que veio de Oliveira do Hospital, que teve um background muito diferente de outros presidentes da Associação Académica, e creio que também é isso que enriquece a própria Associação Académica de Coimbra, que eu, enquanto presidente, tenho uma perspectiva diferente de outros que já passaram e de outros que virão, não é melhor nem pior, mas é isto que vai contribuindo também para o enriquecimento da Associação enquanto uma instituição, é que tem ao longo dos anos pessoas que vão entrando, que vão dando novos inputs, novos contributos para a Associação Académica, que permitem ir reconfigurando a visão da Associação ao longo dos anos e permitem limar determinados aspectos, já para não falar da componente interna em si, que em termos burocráticos também é uma estrutura muito, muito grande, porque além dos 25 mil estudantes que representamos, temos ainda mais de 70 estruturas internas que temos também de orientar, temos uma frota com transportes, temos um quadro de funcionários de quase duas dezenas, temos prestações de serviços, temos um edifício para tomar conta, os jardins da associação, portanto, há toda uma dinâmica muito interessante que, de facto, é muito enriquecedora e que no panorama também de Coimbra é muito importante e também nos dá muito gosto, além da representação estudantil que nós fazemos, procurar resolver os problemas dos estudantes, e temos esta questão de ser uma das grandes instituições da cidade, da parte da Universidade, da Câmara Municipal naturalmente, dos próprios CHUC e de outras instituições que também têm muito peso em Coimbra, como a IPC também, mas temos este papel de ligação à cidade, de ligação aos estudantes e é uma instituição muito grande. Uma das coisas que agora se pede, ou pelo menos que o ensino universitário está a tentar fazer, é expandir-se. Coimbra também está agora, com o campus na Figueira. Já há escolas, caso não ligando propriamente à Universidade, o Oliveira do Hospital está mais ao IPC, mas já há uma expansão do ensino universitário por outros lados. Achas que este será também o futuro e quase uma obrigatoriedade das universidades chegarem às populações e não como antigamente, e como aconteceu contigo e com outros, terem que ir para Coimbra para estudar, achas que este poderá ser um novo futuro para os estudantes? Claro que sim, claro que sim. A questão da descentralização é muito importante e isso parte também das instituições de ensino superior, nomeadamente instituições como a Universidade de Coimbra, que sendo a universidade mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo, está estabelecida no nosso território desde antes da fundação de Portugal, desde 1290, e é uma universidade que tem um papel a nível societal muito importante. E esta transferência, não é uma transferência, mas a instauração de um campus na Figueira da Foz é importante, tal como será previsivelmente noutros territórios, nomeadamente na região de Coimbra. E eu sei que há vários agentes políticos neste momento que já têm uma perspectiva também mais global do território, em que Coimbra acaba por ser o centro de um território mais alargado. Temos a criar as condições para, com esta descentralização da universidade por vários territórios de Coimbra, enquanto região, digamos assim, tornar também esses espaços acessíveis. Ou seja, não basta instalar, neste caso a Figueira da Foz tem muitas acessibilidades para Coimbra, mas não basta instalar uma nova unidade orgânica num local e esperar que ela por si só acabe por fomentar o desenvolvimento. Não, é importante acompanhar e estimular esse desenvolvimento. Portanto, a criar acessibilidades para esses espaços e assegurar que, neste caso, a Associação Académica de Coimbra também se faça acompanhar dessa instalação, neste caso na Figueira, mas para outro, se houver para outros espaços, acompanhar também, porque isto vai assegurar que o grande complemento da Universidade de Coimbra também é fomentado nesses espaços, que é o de, além da Universidade promover o ensino, a ciência, o conhecimento, temos a Associação Académica que promove a cidadania, a política, a componente social, cívica e também cultural e desportiva. E este acompanhamento é fundamental numa expansão. Mas a expansão eu creio que é positiva para a sociedade e creio que acompanhar um novo dinamismo territorial e demográfico da região é fundamental para concretizar o desenvolvimento de Coimbra e da região centro. Hoje, talvez um dos maiores problemas que os estudantes têm é as propinas, é os pagamentos e é o alojamento. Sentes esse problema também em Coimbra? Por exemplo, nós temos muita gente da Oliveira que está em Coimbra e cujos quartos são caros, o estar a estar em Coimbra, para algumas pessoas não é fácil. Achas que esse será um dos grandes problemas ou outro problema mais grave que neste momento os estudantes estão a enfrentar? É assim, isto depois também depende muito de pessoa para pessoa, mas na generalidade eu acredito que neste momento os grandes problemas subsistam ao nível do alojamento, da propina, destas questões que envolvem custos. Aliás, nós enquanto Associação Académica de Coimbra fizemos agora um estudo que começámos há mais de um ano, mas concluímos agora há cerca de um mês, dois meses, que é o extra propina, que calculámos através de um inquérito que acabou por abranger mais de 1.300 estudantes na Universidade de Coimbra, calculámos o custo médio mensal que um estudante tem na Universidade de Coimbra, só em Coimbra, além da propina. Ou seja, se considerarmos o valor da propina, que é 69€ mensais da licenciatura, no mestrado, por exemplo, eu pagava 106€ no meu mestrado, doutoramento ainda é mais elevado, e há mestrados que têm um valor mais elevado também, mas havia um valor, acompanhar o valor da propina, de mais de 500€, cerca de 533€. Estamos a falar de alimentação, deslocação, alojamento, saúde, estes bens essenciais que qualquer cidadão do Estado português acaba por ter de adquirir e de custear, digamos assim. Ou seja, é um valor que corresponde, se juntarmos a propina então, corresponde a praticamente um salário mínimo nacional. Isto é um valor que para as famílias dos estudantes e para os estudantes acaba por ser muito afunilador. E juntamos aqui um outro problema que acompanha esta questão da propina, do alojamento que está cada vez mais caro, cada vez mais escasso também, porque vemos cada vez mais estúdios e cada vez mais alojamento local a roubar, digamos assim, espaço que pode ser utilizado para um arrendamento mais acessível. Mas a acompanhar isto tudo há um outro agravante, que as pressões que acabam por ser exercidas ao estudante por virtude deste custo tão elevado que o absorve na sua frequência do ensino superior, acaba por causar algum impacto também ao nível da saúde mental. E nós também, enquanto Associação Académica de Coimbra, temos tido uma preocupação muito grande nesse nível. O Governo lançou agora também as bases para a criação de um plano de saúde mental para o ensino superior e nós fizemos um trabalho autónomo enquanto a Associação Académica de Coimbra, em conjunto com várias estruturas nacionais, por exemplo, a Federação Académica de Lisboa e outras associações de estudantes do país, onde também acabamos por reunir com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para fazer um plano próprio, com propostas concretas, para combater uma realidade que neste momento no ensino superior é muito preocupante, que é da saúde mental, que basta olhar para o número de psicólogos no nosso sistema de ensino e percebemos que a Ordem dos Portugueses Psicólogos recomenda um rácio de um psicólogo por 500 estudantes e atualmente no panorama português o rácio que se acaba por comprovar é de um psicólogo para mais de 3 mil estudantes, o que fica é um valor totalmente descontextualizado, fica muito aquém. Portanto, temos aqui três grandes problemas centrais que estão todos interligados no momento que acaba por ser a ação social / propina, que é uma questão que acaba por estar muito interligada, a questão do alojamento, que não é só em Coimbra também que se verifica, é em todo o país, mas principalmente nos centros urbanos, e também a questão da saúde mental, que acaba por ser muito preocupante. Isto sente-se naturalmente nos estudantes, sinto em vários colegas meus, eu próprio acabo por sentir essas dificuldades, sendo um estudante deslocado, que também representa, no caso da Universidade de Coimbra, 70% dos estudantes da universidade, sinto muito isso na pele, porque já tive de mudar várias vezes de habitação, também tenho os meus custos inerentes à minha deslocação até Oliveira. Portanto, eu próprio sinto isso e sei que muitos colegas sentem, porque é uma realidade transversal no ensino superior, mas que se sente muito em Coimbra, e enquanto a Associação Académica de Coimbra tem vindo a ser também as nossas grandes causas do mandato, a par de outras, como é, por exemplo, a revisão do regimento jurídico das instituições de ensino superior, é uma questão mais transversal, que a Académica sempre teve uma posição, mas em termos momentâneos, acabam por ser as grandes lutas que nós estamos vindo a abraçar, são estas da propina, da barra ação social, alojamento e saúde mental. João, qual é o próximo passo, o teu grande objetivo agora para a Associação Académica, neste tempo, ainda te falta muito tempo, a tua grande luta e da própria Associação para estudar? Assim, nós temos vários projetos em mão e espero que até o final do mandato, que ainda restam 5 meses, consigamos concretizar todos. Temos, ao nível da propina, começamos agora um trabalho que é a moção global da propina. Realizámos um estudo que culminou num documento com cerca de 20 páginas, com uma contextualização de como é que a propina apareceu no sistema português, qual foi a sua evolução, o que é que a propina representa neste momento em termos de financiamento para as instituições de ensino superior, o que é muito interessante de se ver, que se a propina inicialmente acabou por aparecer enquanto uma necessidade, atualmente acaba por comportar ou por suportar aquilo que no final são 41% do financiamento do ensino superior, ou seja, há 59% do financiamento que advém do orçamento do Estado, o restante é financiamento próprio, ou seja, 41% é financiamento próprio das IES, grande parte deste financiamento são as propinas. E então nós percebendo esta problemática que tem um impacto direto na vida da comunidade estudantil e das famílias, desenvolvemos um estudo que é a Moção Global da Propina, em que agora estamos a reunir com várias estruturas estudantis e partidárias para no final termos um relatório destas reuniões, da auscultação às estruturas, que vamos tornar públicos. Vamos tornar pública também a Moção Global da Propina, que tem 3 propostas concretas. Uma, que é a proposta de progressivamente acabar ou levar a propina até um valor de zero, num espaço de 10 anos, de forma sustentável e também segura para não desequilibrar as contas do país. Depois temos uma segunda proposta conhecida mais ao nível dos estudantes internacionais, que tem um valor de teto máximo de propina de 7 mil euros anuais, 7 vezes mais, ou mais de 7 vezes mais do valor do estudante nacional. E temos uma terceira proposta ainda, complementar a estas duas, que é procurar fazer uma compensação ao nível da inflação desde 2019 até 2023. Portanto, 3 propostas numa moção única e o trabalho será durante os próximos 2-3 meses de reunir com várias estruturas, fazer um relatório, tornar o relatório público, tornar a moção pública, ouvir os estudantes com propostas públicas, depois ter uma versão final do documento, levar à Assembleia Magna e apresentar à Assembleia da República. Isto, a nível da propina, ao nível da política educativa, é o nosso grande trabalho até ao final do mandato. Paralelamente a isto, estamos a começar a levar a cabo também o desenvolvimento de um conjunto de posições políticas em relação a diversos temas que fazem todo sentido, nomeadamente estágios remunerados, semana de 4 dias, entre outros assuntos, mas considero que não seja um projeto de tão grande dimensão como o da Moção Global da Propina, ou como, por exemplo, o Plano Estratégico ou Desportivo da Associação Académica de Coimbra, que estamos agora a desenvolver, que tem o objetivo de fortalecer externamente a imagem da Associação Académica de Coimbra como um clube só desportivo. Nós, enquanto Associação Académica, somos o clube desportivo mais antigo do país, somos um dos mais completos, temos 28 secções esportivas, mais de 30 modalidades na Associação Académica, e é importante que a Académica consiga transparecer esta imagem de clube desportivo para fora. Então, este plano desportivo, estratégico ou desportivo, tem esse objetivo de implementar um plano que una mais a Associação Académica, que nos potencie para fora, também para conseguir gerar uma dinâmica de maior captação também de financiamento, de atratividade, e também para a própria cidade conseguir se catapultar a partir do desporto, cidade de Coimbra, naturalmente, a partir do desporto, porque o desporto da Académica é o desporto de Coimbra. E temos ainda outros trabalhos também ainda em mãos para implementar. Depois temos algumas atividades mais recorrentes, digamos assim, como a celebração da tomada da Bastilha, o aniversário da Associação Académica, mas estes trabalhos aqui penso que sejam os grandes trabalhos que temos de levar a cabo até ao final do mandato, que acabam por ser novidades comparativamente àquilo que já fizemos, que eu considero também que até agora tem sido um trabalho muito positivo a nível político e também a nível administrativo, que por vezes é esquecido. A verdade é que conseguimos também já bater mais de uma centena de milhares de euros de dívida externa da Associação Académica ao longo dos últimos 2 anos, aqui incluo o período em que eu era vice-presidente, desde que estou na Direção-Geral, na altura o Rodrigo foi administrador, o Rodrigo Marques, também aqui de Oliveira, o Cesário presidente, depois o Rodrigo administrador comigo a presidente, e agora o Diogo Tomás e o administrador comigo a presidente. Neste tempo de 1 ano e 8 meses, diria, já conseguimos abater mais de 100 mil euros de dívida externa, o que também é muito positivo. Portanto, estamos a fazer o nosso trabalho para melhorar a estrutura internamente e também a melhorar as condições de vida dos estudantes, e será com esse espírito que continuaremos até ao final do mandato. João, de facto, passa por a tua ideia, e nesta fase ainda falta muito, recandidatar-te ou apareceres novamente? É assim, eu tenho tido vários colegas a falar comigo nesse sentido. Desafiarem-te, não é? Desafiarem-me. E também pessoas da casa, dirigentes, funcionários, a questionar-me, porque é natural, é uma questão de estabilidade, mas de facto ainda falta tempo para refletir. Mas a Associação Académica de Coimbra também é feita de transições, é feita de novo sangue, de novas gerações, e eu também tenho naturalmente a minha vida, tenho outros projetos que terei em mãos futuramente, que poderei vir a desenvolver, e também tenho a minha vida académica, digamos assim, que eu sempre tive a ambição e o objetivo de seguir o doutoramento e de envergar para uma via mais investigativa. Vamos ver o que é que o futuro reserva, ainda falta ponderar, os caminhos estão todos em aberto, mas de facto, certamente que comigo ou com outra pessoa a presidente, desde que a estrutura se mantenha e de que este espírito também perdure de pensar o bem-estar da casa e também dos estudantes, a Associação Académica estará sempre bem entregue. E com isto tudo, ainda tens tempo para vir a Lagartos e ao Livrar do Hospital ou não? Ou agora falta-te mais tempo devido a esta tua obrigação, enfim, e a tua responsabilidade, naturalmente. Ainda tens tempo para ir e, enfim, conversar com os pais, conversar, enfim, com os amigos, ainda tens tempo para isso ou não? É um bocadinho mais apertado, já tive mais tempo para esse efeito, infelizmente não venho tantas vezes a Oliveira como gostava e a casa. Tento vir sempre no máximo 3 em 3 semanas, o meu hábito tem sido 2 em 2, venho ao sábado, vou ao domingo, mas pelo menos para ver a família, para respirar um bocado de estar, beber um copo com um amigo, beber um café, mas muitas das vezes até acaba por ficar o tempo só para estar... Também desanuviar um bocado o que é a pressão de Coimbra, não é? Claro que sim, claro que sim. Mas infelizmente não venho tanto como gostava, porque de facto também a Associação Académica tem muita atividade também concentrada ao fim de semana, devido às estruturas que acabam por ter. Temos muita gente em regime de voluntariado, digamos assim, que despendeu o seu tempo na Académica no fim de semana. Eu, enquanto presidente, também estou presente em muitas iniciativas durante esse período temporal. Portanto, não venho tantas vezes como gostava, mas vinha enquanto era vice-presidente e antes de ser presidente. E agora também quero aproveitar um bocadinho mais no verão, ver se vem cá durante o mês de agosto, e a partir de quando findar o meu mandato, seja em dezembro, seja noutra altura, também certamente terei mais tempo, mesmo que continue a estudar, para vir mais vezes a Oliveira, aproveitar mais destes nossos recursos endógenos, deste nosso contexto, e deste ar que não se respira em Coimbra. Coimbra tem muitas vantagens, tem muitos benefícios e tem muitas condições, mas de facto há aqui aspectos que só encontramos em Oliveira, e eu enquanto também oliveirense e lagarense, sei que só encontrarei aqui. Portanto, também tenho este gosto de vir cá, de estar por cá, e também se manterá, naturalmente. João, só tenho a agradecer, enfim, estes 10 minutos ou 15 minutos, para mim foi muito bom ter presente a Associação Académica, o Lagarense e o Oliveirense aqui, sabermos um pouco como é que foi o teu caminho para lá, como é que tem sido, enfim, toda esta gestão e então a tua preocupação, que acaba por ser todo estudante, desses tais mais de 25 mil, do qual tu representas, e conhecer-te um pouco mais. Agradecer, felicidades, e vamos esperar, enfim, que o futuro nos diga se o João continuará ou não à frente da Associação, enfim, qual será o seu trilho nos caminhos futuros. Obrigado, João. Não, obrigado eu. Obrigado pela oportunidade mesmo.